Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast especial Morte em Dezembro. Meu nome é Marcelo Zaniolo e um assassinato aconteceu do lado da minha casa. Eu sou Ivair Antônio Gomes, escritor, e não vou morrer em dezembro. Espero que eu também não morra, cara. Ô Ivair, uma perguntinha, cara. Nenhum assassinato ali é real, né? Não, nenhum é real. Ah, então tá bom, cara. Me assustei. Tem uma passagem no livro, cara. Eu moro em Florianópolis, como falaremos mais à frente. Mas tem uma parte que... um assassinato que acontece no Clube 12 de Agosto. E, cara, eu moro do lado do Clube 12. Deu, putz, eu juro que eu olhei pela janela, assim, nada de estranho, então beleza. Eu tô brincando, mas foi engraçado. É, bacana. Então, como você está ouvindo, ouvinte, somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. No segundo LivroCast especial, hoje no caso, falaremos do livro Morte em Dezembro, do autor Ivair Antônio Gomes. E como você pôde também ouvir na introdução, tenho o prazer de receber aqui com a gente o próprio autor Ivair. Então, amigo, seja muito bem-vindo, cara. O LivroCast é todo seu. Olá, Marcelo. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês também participando. Vamos tentar esclarecer algumas dúvidas, mostrar um pouco também para o leitor, o ouvinte, um pouco do trabalho que a gente fez. E vamos vender esse peixe também, cara, que é um livro muito bonito e que, meu Deus, adorei ler, cara. Muito, muito bom. O prazer de ler esse livro foi completamente meu. O escritor, cara, fica muito contente quando escuta isso. Você não imagina, porque é trabalho. No meu caso, foram 10 anos de trabalho. É, eu vi na parte inicial do livro, mas já chegamos lá. Então hoje saberemos do que trata esse livro, de onde veio a ideia do autor pra escrever essa obra, personagens, motivações, opiniões e muito mais. Tudo isso depois da vinheta. Viagem pelo mundo da literatura. Bom, seu Ivair, então, antes de mais nada, apresentando você, ou como você chegou até o LivroCast pro nosso ouvinte, pra ele que tá meio perdido, não sabe o que tá acontecendo direito, já que é um formato novo, né, só o segundo episódio que a gente grava sobre isso. Se o ouvinte não sabe, né, o LivroCast tem uma parceria com a Livrarias Curitiba, e foi muito coincidência, cara, que na semana que a gente fechou a parceria com a Livrarias Curitiba, com o Emílio, com o pessoal bem bacana da Livrarias, o Emílio, cara, comentou comigo, que é o nosso contato na livraria, comentou comigo que você estaria lançando o livro, e acabou que, né, trocamos e-mails, e você veio parar aqui. Na verdade, esse livro faz bastante tempo que tá escrito já, né? Ou que teve um processo bastante longo de escrita já, não teve? É, na verdade, eu comecei o livro há muito, e muito, e muito. Eu vou parar de falar muito, porque faz muito. Né? Faz mais de 10 anos até, rapaz. Mais de 10 anos. Eu falo sempre 10 anos, mas faz mais de 10 anos. É uma história que tu realmente queria contar. Sim, sim, sim. Eu tenho essa história, eu tinha na cabeça, ela surgiu, e eu li um outro livro, que depois eu vou dizer que livro, e através desse outro livro também me despertou. Apertou mais, assim, sabe? Deu um estralo na cabeça. Falei, eu quero isso. Cara, eu acho bacana. Eu sempre falo isso quando eu gravo com autores e tal, que influência eu acho que é o norte que o autor tem que ter, assim, né? É normal, o cara tá escrevendo a história, de repente pega em mãos um livro novo, uma narrativa diferente, o cara, pá, eu queria muito parecido com isso. O cara se influencia e acaba, não é copiando, não entendo mal. Eu leio desde que eu me conheço por gente. Eu aprendi a ler com 5 anos e, assim, às vezes eu conto essa minha trajetória, porque é de uma família muito humilde e tal, mas, assim, eu tinha um papel de pão e eu tinha um gibi do lado. Eu tinha uma outra coisa e tinha um livro na bolsa. Sempre foi assim. Eu cheguei a ter uma livraria. Sério? Sério, eu tinha um sebo. Aonde? Aqui em Florianópolis também, não? É em Florianópolis e em Palhoça. Ah, não. Deve não. É, fiquei 4 anos em Florianópolis e fiquei 3 anos em Palhoça. É, eu morava no norte da ilha, então não cheguei a conhecer. No Palhoça eu visitei muito pouco, eu fiz faculdade por lá, mas era bate-volta. Uh-huh. Mas então, só resumindo aqui pra gente ir direto pro papo, daí a gente vai aumentar todos esses pontos que a gente já começou a elencar aqui. O livro chegou nas minhas mãos, coincidência, que foi bem na semana que a gente fechou a parceria, né? O Ivair é um cara super bacana, mandou um livro pra gente, agradeço, cara, repetindo, o prazer de ler foi imenso. E, bom, estás aqui hoje porque o livro, como eu falei no episódio especial número 1, o livro chegou às minhas mãos, eu li, eu fiz um Jogando pela Capa, eu fiz uma resenha, e, cara, merece ser falado, merece que o pessoal que acompanha só o podcast conheça o teu livro. Então, vamos lá. Tá nervoso? Um pouquinho. Cara, começando do começo, você é alguma coisa além de escritor? Trabalha só com literatura? Infelizmente, não se dá para viver só disso, né? Ainda mais pessoas iniciantes na literatura. Eu leio muito há muito tempo, mas escrever mesmo e publicar... Eu publiquei um livro em 2001, chamado Dias Difíceis. Mas foi uma brincadeira de publicação. Uhum. Esse agora, graças a Deus, eu tive a companhia da editora da Aracaena e eu sou bancário. Bancário? Eu sou bancário há pouco tempo. Sou bancário há 7 anos somente. Antes disso, fui livreiro, trabalhei em supermercado, fui boia fria, chapeador que trabalha trabalhando com latuaria de carro. Sempre quase de tudo na vida. Essa é aquela pergunta que a gente é obrigado a fazer, mas sempre que eu faço ela, eu descubro, assim, uma história de vida muito maior por trás. Eu acho que isso é muito bacana. Bacana, bacana mesmo. Mas sempre teve sonho de ser escritor, né? Não, o sonho de ser escritor, não, cara. Na verdade, assim, aquela coisa de você adolescente escrever poesia e, de repente, esconder as poesias com medo que os outros encontrassem você escrevendo poesia, sabe? Sei, sei. Aquele medo, ai, vão me chamar de homossexual e não sei o quê. Poxa vida, depois que você cresce, você fala, eu tinha tanta coisa boa escrita e por que que eu fui esconder? Pois é, cara. Uma coisa idiota, né? Muitos passam por isso, né? Eu comecei escrevendo poesia. Então eu tenho muitas poesias ainda. Eu tenho um site, volta e meia eu publico alguma coisa. Os inícios dos meus livros são sempre em sites que daí eu escuto o que o pessoal comenta. Depois eu mudo, é claro. Começo como contos, né? Começo como contos e vou mudando. Mas enfim. Pra ter uma ideia inicial e depois ver pra onde pode seguir o caminho e tal. Exatamente. Porque a gente... você tá falando que gostou. Que bacana, cara. É isso que a gente gosta. Porque assim, se não gostou, eu gostaria de falar assim, olha, aquela parte você pode mudar. Então, antes de eu publicar, eu tenho já esse feedback de alguns leitores. Uhum. Isso ajuda muito. Duas perguntinhas. Que site é esse que eu vou colocar aqui embaixo na postagem depois, pro ouvinte conferir, etc? Esse é o recantodasletras.com.br. Perfeito. Então, o link está aqui embaixo na postagem. Acessem e acompanhem o que tiver de novidade do autor. E a segunda pergunta, cara, é se não tens medo de roubarem ideias e etc? Questão de copywriting mesmo, algo assim? Olha, cara, às vezes eu até torço pra que alguém roube, sabe? Sério? É, porque assim, a gente, com a luta da gente, a gente não consegue, às vezes, um espaço pra gente mostrar nosso trabalho. E às vezes uma outra pessoa, pegando aquela tua ideia, ela coloque na frente e ela consiga aquele destaque. Ah, e daí depois conseguir destaque, eu vou brigar na justiça, né? Deixa ele conseguir o destaque. Depois eu vou provar que, normalmente, tudo que eu escrevo na net, eu tenho em papel em casa, a caneta. Sim. Então eu tenho uma pilha de papel em casa. A mulher briga comigo direto, né? cara, então se o ouvinte quiser acessar e roubar umas ideias lá, o site tá lá, né? O site tá lá. Depois se virem. Depois se virem, exatamente. Mas e aí, como é que começou, cara? Tu falou de tudo que tu fez antes, tudo não, mas algumas coisas que tu fez antes de escrever um livro. E como é que deu esse estalo de, cara, eu quero escrever um livro, eu quero ter um livro publicado, ou dois, como tu tem? Como é que foi esse estopim? Na verdade, tudo começou justamente nesse site Recanto das Letras. Antes dele, em 94, quando eu fui comprar o meu PC aqui, na época, era um IBM Aptiva, e os caras da IBM falaram, olha, aqui em Florianópolis ainda não tem 5 mil PCs. Então, eu fui um dos primeiros aqui, e quando eu entrei, ali em 95, pra você ver, eu sou velho já na luta já, a gente tinha um pessoal de contos, que uma lista, que se chamava lista, um grupo de discussão, e que você postava o teu conto, todo mundo lia e o pessoal comentava, criticava, né? Sim. Então, ali foram me dando, eu tenho muitos contos, então, solto pela internet por causa disso, e o pessoal criticava e tal, e não sei o que, e de repente alguém chegou e falou, Ivair, tem um Recanto das Letras também. Eu nem sabia o que que era. E eu tô, então, no Recanto das Letras desde, se eu não me engano, 97, parece. Ah, o Recanto não é um site teu, ele é um site de mais pessoas? É um site aberto ao público, né? Ah, entendi. O pessoal pode ler, pode deixar os comentários, pode se inscrever e escrever também os seus contos. Sim. É muito bacana. Então, lá dentro, eu comecei com um conto. Tipo, esse O Morte em Dezembro foi um conto também que eu comecei. E aquilo que eu lhe disse, quando o pessoal começou, pô, bacana essa parte. Pô, cara, aquela parte legal. Não gostei daquela parte. Aquilo ali tá mal escrito. Eu fui fazendo um ajuste. juntado, e quando eu vi, eu falei, poxa vida, eu tenho bastante coisa aqui. Chegou na 30, 40 páginas, eu falei, não, dá pra ir mais na frente. Só que demorou muito, eu tive que mudar muita coisa. O livro, ele tem agora pronto 240 páginas, né? Exato, exatamente. Que, na verdade, no início era pra ter mais, porque o meu primeiro livro, Dias Difíceis, teve 517 páginas. Uh-huh. E daí aquele 517 justamente foi lançado fora, pela janela, porque os caras falaram que um primeiro escritor, um primeiro livro de um escritor iniciante, diz que ele não é comercial se ele tiver acima de 300 páginas. Então a gente se preocupa também com isso, que querendo ou não, a gente quer fazer o livro, ótimo, quando o pessoal gosta, mas a gente também quer vender. Claro. Senão ninguém vai saber também se o livro é bom, se existe ou se não existe. Eu acho que a questão de vender o livro é mais por ser conhecido, ver o trabalho ser reconhecido e lido, etc., divulgado, do que pelo sucesso financeiro em si, né? Não, perfeito, porque tanto é que a gente tem que ter um serviço paralelo, né? Porque não dá, realmente não dá. Aham. Algumas editoras, com o primeiro escritor, ela chega e fala, ó, nós publicamos, lançamos, mas você vai ficar com 50 exemplares de teus direitos autorais. A pessoa não ganha nada. Então, assim, primeiro ponto que já vamos começar a numerar aqui na nossa checklist, digamos assim. Sim. Tamanho de livro, cara, parabéns, mandou muito bem. Livro bem rápido de ser lido. Eu tenho um preconceito muito grande com algumas séries, trilogias, esses livros 800 páginas, cara. Ah, chegou na minha parte também. Penso a mesma coisa. Assim, não é porque eu adoro ler, não me entenda mal. Sim. Tanto que eu tenho um podcast de literatura, eu escrevo resenhas, eu vivo lendo. Só que, cara, eu vou na livraria, tem lá uma série de 12 livros e cada livro tem 1000 páginas, cara. Me desmotiva, assim, sabe? Entendo mesmo. Entendo e compartilho também. Então, acho que realmente a estratégia tu foi perfeita, assim, começar com um livro mais fininho. É o segundo livro, eu sei, mas começar o livro mais fininho mandou bem. É, exatamente. E tu tava falando de que tu lia muito quando era mais novo, desde pequeno, gibis e livros, etc. Autores favoritos, séries que marcaram, gibis, enfim, o que tu pode me dizer disso? Cara, eu lembro, tipo, um gibi que eu vou citar, que provavelmente poucas pessoas hoje que acessam a internet têm a idade de terem lido isso, que era um gibi pela Ebal, empresa brasileira distribuidora, e ele tinha dois lados, assim, hoje em dia, de repente, tem alguns formatos assim também. De um lado é uma heroína e do outro lado era outra. Chamava-se As Poderosas. De um lado era Poderosa Isis, do outro lado era Mulher Maravilha. Nossa, eu amei aquilo, tanto é que eu não esqueço até hoje, cara. Eu amei aquilo. Foi um dos primeiros gibis que eu li. Assim, e eu aprendi a ler com uma, perdão da palavra, uma preta imagina, velha. Imagina. Uma preta velha. É. Assim, ela praticamente me criou, né, essa senhora, e ela me ensinou as minhas primeiras letras. Devo muito a ela mesmo. Que bacana. Aprendi ali no Mato Grosso, olha, um gaúcho morando no Mato Grosso. Eu não perguntei isso, né? Outra perguntinha também que acabou pulando, hein? Mas já que tu tocou numa série de gibis que eu não conheço, que idade tu tem, cara? Magno.44. Tá novo aí, ó. Pois é, tem a ver com o teu livro, hein? É. Essa questão policial e tal. E autores de livros, já coisa maior, assim, mais velho, de repente. Pois é, daí depois do gibi eu comecei a ler, então um dos primeiros que eu li, eu tinha, a história que eu sempre conto, assim, eu lia tanto, pra você ver, que eu ia na primeira e segunda série, eu ficava de castigo na sala de aula quando acabava a aula. Por quê? Porque era uma cidadezinha pequena e a escola era de um lado da rua e do outro lado era a prefeitura e tinha a biblioteca. Uhum. Dava um intervalo, eu não ficava brincando igual os outros garotos. Eu saía, atravessava a rua e ia na biblioteca. Pegava um livro, deitava no chão e começava a ler. Às vezes, eu perdia o horário de voltar do intervalo. Chegava lá, ficava de castigo. Caraca. Então, um dos primeiros que eu li, assim, um formatinho com figurinhas e que me chamou muita atenção, é um clássico, é o Conde de Monte Cristo e os Três Mosqueteiros. Alexandre Dumas, a partir daquele momento, eu coloquei ele num pedestal, né? E realmente foram os dois livros, assim. Daí agora, mais recente, depois de um bom tempo, eu tenho esse meu livro. É quase como se fosse uma homenagem. Quem sou eu pra fazer uma homenagem? Mas, enfim, eu adoro Frederick Forsyth. Caraca! Palmas pra ti, palmas. Adoro esse cara. Muito se fala em outros escritores. Tudo bem, os caras também são bons, estão aí no mercado, realmente são bons. Mas pra mim, Frederick Forsyth, ele me deixou extasiado quando eu li, se eu não me engano, era O Punho de Deus. Depois daquele primeiro Punho de Deus, eu quis ir atrás de todos dele. Esse eu nunca li dele. Ou era Punho de Deus ou Martelo de Deus. Desculpe a cabeça de um quarentão. Mas enfim, imagina, depois cara. Daquele ali, eu li todos dele. Eu tinha até coleção. Quando eu tinha o meu sebo, chegava livro dele, eu tirava da prateleira. Só deixava se eu já tivesse. Uh-huh. Se eu não tivesse, eu não vendia. Caraca, cara. Eu comecei a ler ele pelo O Vingador. E eu achei fantástico, cara. Aquele final final do livro é um soco no estômago, assim. Ah, o Vingador é ótimo, ótimo, cara. Então, eu fui atrás de muita coisa dele, tem bastante livros dele aqui na minha estante, mas muito boa, muito boa. O meu estilo de escrever é um pouco desse cara, sabe? Quem dera eu ter estilo, é o primeiro livro e tal, mas assim, realmente eu fico babando quando começo a falar do cara. Eu tentei duas vezes, mandei e-mails pra ele, uma vez pelo menos me respondeu. Ah, né? Uma vez pelo menos. Que bacana. O meu inglês bem fraco e tal, mas assim... Cara, não sei se é porque tu falou que a relação de quis homenagear o autor ou não. De repente foi, né? Mas agora eu tô pensando nos dois livros, no teu livro, no livro dele, nos livros dele, na verdade. E a tua narrativa é bem direta, assim, né? Ela é bem... Ela não se perde em muitas descrições. Ela conta a história e eu acho que isso tem bastante a ver, sim, cara. Bastante a ver. É, ele tem aquela coisa dele de ir direto ao ponto. O que não interessa não precisa aparecer, né? Então eu acho que, assim, é uma coisa até meio seca, que algumas pessoas que leram meu livro falaram, pô, não tinha um romance? Não apareceu uma mocinha no teu livro? Tu conta a história, né? É, mas assim, eu falo assim, pô, foi a minha maneira, de repente, de descrever, porque praticamente a gente tá lendo quase um formato também como o Truman Capote também, do Sangue Frio, né? Sim. Só que o Sangue Frio, apesar de ser um fato jornalístico, ele escreveu colocando algum sentimento, porque ele nutriu o sentimento pelo assassino até, né? Dizem, né? Dizem até que ele era homossexual em função disso, etc. É, esses dias até eu tava vendo o filme, eu falei, pô, será que não acabaram com o cara? Mas enfim, é uma questão que, como eu não conheço realmente a vida da pessoa, não sei o que dizer. Sei que como escritor, foi ótimo. Cara, mas que bacana. Boas referências e... Morris West é outro que eu adoro. Qual? Morris West. Não, esse eu não conheço. É, ele escreve um pouquinho diferente, assim, sabe? Ele é mais descritivo e analítico. Sim. Ele não é objetivo, né? É o outro lado do Forsyth, né? Eu li... Como a gente tinha livraria, a gente lia muito, né? Às vezes aqui, se eu vou falar de alguns aqui, vou esquecer outros. Eu adoro o Edgar Wallace, que era um escritor do século XIX, né? Que até muita gente diz que a Agatha Christie, Os Dez Negrinhos, ela plagiou ele. Uh-huh. Então, a gente lia muito e algumas coisas, alguns nomes, a gente às vezes acaba até trocando justamente de tanto ler. Não, cara, mas nem se preocupa com questão de citar todos os nomes, que vai ser impossível, né? Mas é legal saber algumas referências, porque sim, deve ter... Aliás, no Forsyth que eu conheço mais, assim, agora pensando friamente, sim, tem relação, cara. Muito, muito bacana isso. Eu vi uma resenha que alguém fez, não sei se foi você, mas alguém fez uma resenha do meu livro, e justamente quando colocaram o Forsyth, eu falei, tá aqui. A pessoa pegou o que eu queria. Eu falei, que barbaridade. A pessoa colocou ele lá, eu liguei pra minha esposa, saí da sala, eu tava no serviço, quando li, saí da sala e falei pra ela, não acredito o que é. Não, vê a resenha, tal, que o cara colocou em tal lugar, lá em tal site. Aonde? Eu indiquei, ela falou, mas o que tem demais? Eu falei, você não viu que ele colocou até em negrito, o cara escreve igual tal, tal. Ela falou, tá, e quem é? Né? Daí eu tinha que falar alguma coisa pra ela. Imprimiu e colocou na parede do quarto, né? Ah, rapaz, muito legal. Cara, mas é legal que o Forsyth é um cara que eu sempre indico pra amigos e pro Diego, que grava comigo também às vezes. Sempre que eu posso indicar um livro assim pra... É uma leitura bem fácil também, é um livro pequenininho, geralmente. Sim, porque assim, ao mesmo tempo que ele te dá coisas novas, eu gosto da leitura dele por causa disso. Ele te dá uma coisa nova, mas já te explica o que é também. Sim, não prende muito aquela... Você não se perde o que é aquilo. Ele já te explica o que é aquilo. E além do mais, o bacana dele é isso que eu tentei, não sei se eu consegui. Ele coloca um personagem fictício em um momento real, num local real. Sim. Né? Eu tentei trazer isso no meu livro, colocar alguns lugares reais, né? Mas não sei se consegui esse intento. O intento, pelo menos, foi esse. Essa questão de local real, como eu moro em Florianópolis, eu vou ser meio parcial mais pra frente, mas por isso que eu não opino agora, né? Mas não me entenda mal. Mas sobre o Forsyth, não fui eu que fiz a resenha, cara, mas eu acho que o ouvinte agora tá maluco com essa referência. Se o cara conhece o Forsyth, vai tá maluco pra comprar teu livro, cara. Parabéns que tu vendeu muito bem tua narrativa. Que bom, cara, que bom. Começou bem. E seu Ivanir, como é que foi, cara, o processo de escrita da obra, assim? Quanto tempo levou? Tu falou que levou bastante tempo, né? Mas como é que a ideia surgiu depois desse site que tu começou a postar o conto? Como que ela cresceu? Sim, eu ainda tive que fazer muitas mudanças, Marcelo. Porque o livro demorou esses 10 anos e quando ele começou a ser escrito, nós estávamos em um processo dentro do nosso país. E era pela primeira vez um presidente de esquerda estava sendo empossado. Então, na verdade, eu tive que mudar muitas coisas, porque imprimir primeira ideia que me veio, quem iria tentar sofrer uma... iria tentar sofrer, quem sofreria um atentado, sim, seria o presidente brasileiro. Não teria a parte americana, né? Porque seria simplesmente... o complô seria, então, um pouquinho maior, mas, ao mesmo tempo, eu encontrei algumas dificuldades para depois poder trabalhar mais, o livro mais na frente. Então, o livro ficou na geladeira, ficou 2 anos, eu ia lá, passava 2 anos e escrevia 2, 3 folhas. Até que o ano passado, em 2012, eu cheguei e falei, não, eu vou acabar essa coisa agora. Agora me bateu na ideia, porque assim também, às vezes a gente... Alguns escritores, tinha o Isaac Asimov que falava que alguns escritores precisam de tranquilidade para escrever, mas esses dificilmente vão acabar alguma coisa se não estiverem em local tranquilo. Bom, eu não sou tão grande quanto o Isaac Asimov, mas eu realmente eu precisava de uma certa tranquilidade. Minha vida deu muitas mudanças. Eu estava com essa loja quando eu comecei a escrever, e daí eu tinha que fazer todo o trabalho da loja praticamente sozinho, administrar, vender, comprar, participar de feiras, dessas coisas todas, ir de um canto para o outro. E depois eu fui morar em Curitiba. Bela cidade. Então era uma coisa que realmente não me deixava trabalhar. E agora em 2012, então, eu cheguei e encontrei também um outro camarada que é citado até na capa do meu livro, Rios, Marcos Rios. Nós é uma pessoa que me ajudou bastante, assim, a discutir algumas ideias, sabe? Sim. E daí eu falei, não, agora eu vou tocar, agora eu vou em frente. Só que eu tive que fazer muitas modificações. Eu imagino, porque assim, o teu livro, ele tem um cunho político muito forte, né? É. E eu imagino que num prazo, pô, de, sei lá, tu falou por baixo 10 anos. Vamos pegar 15 anos, então, pra ter uma... Exatamente. Pra você ver como foi a escrita, você me perguntou. Eu comecei a elaborar ele depois de ler o livro O Dia do Chacal, de Frederick Forsyth. Sim. E... porque eu vi a notícia que estava em novembro de 2000, foi feito o encontro do Mercosul em Florianópolis, no costão do Santinho. Sim. Foi feito esse encontro dos líderes do Mercosul. Eu não lembrava disso, cara, mas... Então eu peguei esse fato real, é um fato real, do encontro dos líderes, e trabalhei em cima. Só que então eu ia modificar algumas coisas, e com o passar dos anos, aquelas coisas já não teriam mais sentido. Lógico, a política muda, o presidente troca, então... Exato, exato. E assim, você ficar com um livro, às vezes, engavetado, ainda mais que é um livro de atualidades, vamos supor, porque o assassino tem que ter uma motivação para poder matar. Uhum. E quem que é o alvo também? E por que aquele alvo? É? Cara, eu achei muito bacana que nesse cenário que tu mencionou aí, tu acabou saindo pela tangente muito... Achei assim, bom, eu acho que é um tema mais fácil de ser comprado atemporalmente, assim, por exemplo. Exato, porque eu não coloquei data, né? Isso, mas assim, se tu se prendesse, por exemplo, no assassinato de um presidente da esquerda, ou de um presidente de direita, isso fica muito marcado. Como tu botou uma ameaça a um presidente americano, eu acho que sempre vai ter aquele estigma de que brasileiro tá abaixo dos Estados Unidos. Então, uma ameaça a uma autoridade americana é muito mais, digamos assim, mundial, tem um impacto muito mais mundial do que algo local, sabe? Então, acho que mesmo a pessoa pegar teu livro pra ler daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos, ele é um livro que vai ter seu nexo, sabe? Não, e além de tudo, assim, justamente também, se eu colocasse como assassinato de uma autoridade brasileira, uma autoridade nacional, uhum. O que aconteceria é que seria um romance, não seria tipo um trailer, uma coisa internacional. Seria mais um romance regional mesmo, né? Sim. E assim, então, o assassino, pra você ver, o assassino vai pro Chile, a polícia do Chile ajuda a polícia brasileira, os brasileiros, eles vão até as montanhas dos Montes Cárpatos, encontrarem algumas pistas, uhum. E depois tem a própria Interpol ajudando, os caras vão até os Estados Unidos olhar o arquivo dos Estados Unidos, mas porque os Estados Unidos, se fosse um brasileiro, eles não deixariam isso. Mas como é uma ameaça que eles também podem correr, e esses locais existem. Não foram só citados à toa, existem. E tem uma motivação real pra tudo isso acontecer, né? Achei bacana. Cara, puxando o link do que tu falou agora, as primeiras palavras do teu livro são as seguintes: no Brasil. Então, assim, apesar da capa já situar um pouco Florianópolis, a ponte, já falamos sobre isso, mas uma capa muito bacana. Eu, assim, pensei, cara, ele foi muito corajoso, assim. Eu vejo muito autor nacional colocando fora do Brasil, ou até criando um universo próprio. Uhum. Acho que tu colocar no Brasil de cara, assim, muita coragem tua, sabe? Na verdade, assim, eu nutro um sentimento muito grande pela pátria, sabe, Marcelo? Sim. A gente sabe que tem muitas dificuldades e tudo. Nosso país enfrenta grandes problemas sociais, políticos, culturais, mas eu acho que, acima de tudo, a gente não deve cuspir no chão que pisa, né? Sim. Admiro aquelas pessoas que podem sair do seu país país, aqui do Brasil, e ir lá fora e conseguir cidadania e dizer que é um pessoa da Espanha e tudo, né? Da Espanha, da Itália. Mas nós aqui, a coisa é, eu acho que a gente tem que dar valor à terra da gente. Muitos lugares do Brasil lindos, maravilhosos, e a gente não conhece, né? Mas por outro lado, né, apesar dessa coragem tua inicial, assim, de colocar, pô, a história se passa no Brasil, eu tenho orgulho do Brasil, eu sou brasileiro, vou falar do nosso país, vai se passar em Florianópolis, uma cidade que tu vive agora, já há algum tempo, né? Apesar disso, por outro lado, tu criou uma intriga, uma trama, enfim, mundial, sabe? E eu não sei, é uma perguntinha agora que eu queria elencar. Tu citou no Brasil, mas pegou um gancho mundial pra driblar, de certo modo, esse preconceito, não? Na verdade, eu sempre questionei por que no Brasil, assim como os norte-americanos, a maioria das vezes, fora os grandes escritores, tipo Forsyth é um, mas fora esses grandes nomes, por que que o pessoal acha que não pode existir uma trama internacional envolvendo o nosso país? É difícil de eu encontrar um escritor nacional que lance alguma coisa, porque tem muitos escritores de capacidade, nós temos. Temos vários. Sim, cada mas vez mais. Pessoal, né? É assim, a nossa literatura, até pelos nossos críticos de arte e tudo, parece que ela preza por uma literatura urbana e local. Uhum. Então, eu quis mostrar uma coisa mais vasta. Nosso país é maior do que isso, né? O que acontece aqui, querendo ou não também, alguma coisa reflete lá fora. Sempre se fala de economia dos Estados Unidos, mas alguma coisa que acontece no Brasil, o Brasil também é outro império. Na América do Sul, o Brasil claro, é um império. Mas achei bacana esse misto que tu fez de ter orgulho do Brasil, ao mesmo tempo, pôr uma trama que saia das nossas fronteiras, né? Pra pegar aquele leitor que de repente, porra, história do Brasil, sabe? Acho que fica bem... Foi um meio tempo bacana, assim. É no Brasil, mas também é fora do Brasil. Então, beleza, sabe? Alcança dois públicos assim, cara. Achei bem, bem bacana. E tu pegou, né? Um ponto, uma reunião que realmente aconteceu em Florianópolis, assim, a exemplo do Forsyth, como tu mencionou. E, cara, bacana, muito bacana. Vamos falar um pouco do livro, então? Vamos lá. Um pouco da história, um pouco dos personagens. E vai ir uma sinopse do teu livro, cara, pra começar assim, pro ouvinte que tá perdido agora, saber do que se trata a história, do que a gente tá falando. Do que se trata essa história, né, cara? Bem, é um romance, como a gente tá falando, policial, uma intriga internacional, onde Florianópolis terá uma reunião dos principais líderes da América, incluindo nisso, então, é um encontro chamado Encontro de Cúpula do Mercosul, onde virão líderes de todos os países da América, os que já participam do Mercosul e os que querem ingressar. E isso tem um convidado especial, porque ele não vai participar do Mercosul, mas é um convidado especial. Sim. Acontece que tem alguém interessado que essa reunião vire um desastre, porque o Brasil é a sétima economia do mundo e provavelmente em 5, 10 anos estará entre a quinta e a terceira posição. Então existe um pool de pessoas, um grande poder aquisitivo, que contratam uma pessoa para impedir isso, uma única pessoa. Mas por que uma única pessoa? Dentro do livro lá se fala também que é um assassino contratado então para matar o maior número possível de pessoas. Mas não só isso. Primeiramente se encontra isso. Ah, matou uma prostituta, matou um rapaz, ah, matou isso. Mas aos poucos grandes autoridades que vão chegando, porque sempre antes desses encontros tem aqueles eventos. Então um evento de medicina, um evento de economia, um evento de políticos e tal. E ele vai matando de forma sistemática, mas sempre usando um modus operandi diferente. Para cada morte é uma forma diferente que ele usa, e ninguém sabe quem é esse cara. A própria CIA, o FBI, eles não têm registro do rosto dele, eles não podem identificar essa pessoa. Eles têm algumas situações em que eles chegam perto de tentar identificar e, infelizmente, devido à tecnologia que ele usa também, esse assassino, que é altamente treinado, pode matar até com as mãos, e ele também tem uma tecnologia, um conhecimento tecnológico muito alto. E tudo isso ele vai fazendo para chegar no final e pegar aquele convidado. O convidado principal é o novo presidente que irá tomar posse dos Estados Unidos. Ele vai dar uma palestra no último dia do encontro do Mercosul. E é bacana que tu não fala de nome, não fala de característica, né? Então fica bem atemporal mesmo, assim, né? Eu acho que é igual você falou. É um livro que a pessoa pode ler hoje e pode ler daqui a 10 anos, né? Porque eu criei também a forma de escrever, que é aquela dia após dia, né? Já e quero sem falar dizer sobre isso o também. Ano, né? Cara, eu antes de pular as etapas aqui, não quero ficar chato falando Forsyth o tempo todo, mas tu leu o Vingador, né? Tu conhece o Vingador. Agora que tu falou que tua referência foi Forsyth, etc e tal, cara, é impressionante como o teu livro, o protagonista, digamos assim, o estranho, né? O assassino e tal. Uhum. Ele é o vingador do mal, cara. Tipo, ele não tá lá pra resolver a parada, ele tá lá pra acabar com a parada. Que o protagonista do meu livro é a antítese do herói, né? Exatamente. Mas então, resumindo a história, vai ter um evento em Florianópolis, vai estar presente a grande autoridade mundial, que é o presidente recém-possado americano dos Estados Unidos, né? Então tem esse vilão que chega bastante antes na ilha de Florianópolis e começa a, digamos assim, conspirar contra o evento, né? Cara, uma coisa que eu acho que foi a mais sensacional do teu livro, assim, a mais inteligente que tu criou, foi a narrativa do teu livro. Perfeito. Pra explicar, né, sem dar spoiler, sem contar fim de história, sem entregar partes essenciais, cada capítulo é um dia, como tu falou, né? E cada capítulo, ele não se prende a só um personagem. Ele passa, digamos assim, com um resumo geral do que aconteceu. Por exemplo, tem um assassino em Florianópolis e ele começa a deixar um monte de rastro nas ações que ele faz. Então, tem ele se movimentando e do outro lado, a polícia também tá investigando, tá correndo atrás. Então, o que tu tem no capítulo é meio que uma visão, até fiz uma resenha falando sobre isso. É como se tu visse um tabuleiro de cima, assim. Tal peça, ó, no dia X, a tal peça fez isso. No mesmo capítulo, e as peças tais fizeram isso. Então, tem uma visão muito ampla do negócio e eu acho que o grande mérito disso é que o livro, como ele começa em novembro, eu acho, né? O bacana disso, o mérito disso, cara, é que como a cada capítulo, a cada dia, se aproxima do final do evento, quanto mais tu lê, maior fica o senso de urgência da leitura. Então, assim, beleza, começa com uma coisa pequenininha, uma coisinha isoladinha aqui, uma ação isolada lá, aí de repente o evento aumenta, aí o Brasil chama ajuda externa. Aí, dali a pouco, mais gente se interessa pelo problema e começa a aumentar a trama e fica mais difícil, mais elementos, cara. Sim, no final do livro, tô obrigado a passar ler vários capítulos em seguida pra te acabar logo a história que não aguenta de tensão, assim, sabe? Então eu acho que a escolha que tu fez de criar um enredo que não se baseia, por exemplo, no capítulo de cada personagem ou de ações em si, mas sim por dias, ela funciona meio com um cronômetro, assim, cara, o tempo tá acabando e agora? Meu Deus do céu, sabe? É, a ideia foi essa mesmo, Marcelo. Sem contar a capa, né, cara? Como é que foi o processo de criação da capa, que já dá uma aura pra esse livro? Pois é, a capa, eu durante algum tempo, então, quando eu tava escrevendo, eu também faço alguma coisa gráfica, né? Eu já tinha a capa pronta, duas, três capas prontas. E daí, um contato com a Dracaena, ela falou, Ivair, o que você gostaria da capa? Eu falei, ó, vou mandar, então, pra vocês passarem pro design gráfico de vocês, eu vou mandar as que eu tenho aqui pra ele ter uma ideia. Rapaz, quando chegou, eu fiquei bobo. Eu falei, pô, o cara entendeu certinho o que eu queria. Só que, assim, eu pedi uma pequena alteração daí na capa, na parte de baixo, após o título ali, pedi uma pequena alteração, porque eu achei que tinha ficado, primeiramente, anterior, tinha ficado alguma coisa muito infantil. E daí eles tiraram e no mesmo dia o rapaz me mandou, e rapaz, ele é muito bom. Eu tenho que dar os parabéns pra ele, porque ele é muito bom mesmo. Quem que fez a capa, cara? O nome do cara, tu sabe? Ah, eu sei, rapaz, é um tal de César... Deixa eu ver aqui. Léo Cades, não? Léo Cades é o editor, né? Ah, tá. Não foi ele. Tá aqui na capa do livro, eu acho. Projeto gráfico e diagramação. Eima Serviços Editoriais, não tem o nome da pessoa. É um rapaz que trabalha pra eles mesmo. Mas é César alguma coisa. Ele que me perdoe agora eu não lembrar o nome dele. Ah, mas sem problema, cara. Mas assim, o que importa é que a imagem vai estar aqui foi usada na imagem do episódio. Então você que baixou o episódio ou que tá vendo o site tem a capa menor aí. Tem o link aqui embaixo também com a capa ampliada, que é muito bonita a capa realmente. Né? Mas cara, assim, é um livro que eu peguei em mãos e eu, cara, não acredito que isso aqui é de autor iniciante, cara. É trabalho, é suado, Marcelo. Eu fico muito bom de ver que você falando isso, porque você é uma pessoa que lê, uma pessoa que tem conhecimento. E quando eu falei no Foresight, você falou agora do Vingador, eu falei, pô, tá aí mais uma pessoa que gostou. É aquela coisa, quando o pessoal vai vender alguma coisa e aquela pessoa que já conhece, ele fala, pô, eu tenho que caprichar, porque enganar aquele fulano da esquina, tudo bem, mas enganar quem conhece, não quero enganar, eu quero que ele realmente reconheça o valor, né? Não, eu não sou dono de verdade nenhuma, eu não sou o maior leitor do Brasil, eu não conheço todos os autores do mundo, nem todos os livros. Claro, claro. Mas claro. Esse autor em particular, cara, sério, eu não tinha pensado, porque eu leio muito livro, assim, independente, sabe? Uhum. Eu leio, se eu gosto da história, eu gosto, se não gosto, eu não gosto, eu tento meio que analisar a história por si mesma, assim, fazer paralelos, tanto que eu nunca dou nota pros livros, sabe? Tipo, no Scooby sim, mas aqui no podcast nunca falo, ah, esse livro é de 8 de 10, é 10 de 10, é 1 de 10, nunca falo isso. Eu tento analisar a história como isolada, assim, e agora que tu falou da referência, ficou... Tua posição é bem exata mesmo. Não, mas é que agora que tu falou do Foresight, eu acabei fazendo relação e tô pensando nisso, enfim, vou pensar nisso até o final do episódio, não estranho. Uma outra coisa, cara, é como é que aconteceu a criação dos personagens? Assim, tem bastante personagem, né? Tem um vilão, digamos assim. Isso o pessoal me falou, sabe, rapaz? Mas é muito nome pra gravar tudo. Eu falei, mas não precisa gravar tudo. Você grava de 3, 4 que são os principais. À medida que foi se desenvolvendo, é igual você, nós estávamos falando. Hoje é uma equipe policial que tá na rua, amanhã é outra. E depois de amanhã já é chamado um outro agente. Uh-huh. Então, não é só aquele um. No livro, praticamente, nós temos 3 ou 4 só que se repetem. Mas surgem muito ao longo, porque é realmente uma investigação, é realmente uma história que poderia ter acontecido, e então esses personagens realmente podem, poderiam, existem, e para eles existirem tem que ter um nome. Uhum. É isso que eu tento passar pro pessoal. Se a gente começa a fazer uma corrida agora, hoje, com uma viatura policial, a gente vai passar por N pessoas. Vamos perguntar pro dono do bar, o seu Joaquim, que vai ter o filho dele, a dona Maria, não sei mais quem. E tem folga também de funcionário. É, exatamente. Então, eu sei que, para quem não está acostumado, fica meio difícil essa forma de ler. Eu até anotei aqui pra falar contigo agora, que na verdade, apesar de tanto nome, é bem simples entender. Tem um vilão que tá todo mundo caçando ele, e tem o outro lado. Então tem o lado bom e o lado mal. É. O lado bom, por ter muito mais gente envolvida, tem muito mais nome. Mas tem lá um ou dois que estão sendo aparecendo, delegado e tal. Tem até um Marcelo lá, que é o cara fodão, né? Esse é o que apareceu e que ele foi crescendo na própria trama, sabe? É, exatamente. Tem os principais. É homenagem ao meu grande amigo também. Assim que eu cheguei em Florianópolis, eu usei o nome desse personagem para dar uma homenagem a um grande amigo meu que eu nunca mais ouvi aqui pela rua de Florianópolis, de Iguaçu, onde quer que esteja. Foi uma homenagem minha. Marcelo? Marcelo. Pô, bacana, cara. Nome bem bonito. E é teu nome também, né? Ah, bacana a homenagem, cara. Eu não conheço ele, mas, né, pra ti deve ter um apelo mais forte ainda. É. E tu falou ali atrás agora, Ivaí. É, aqui na capa do teu livro, na primeira, na parte de agradecimentos, né, tu fala que tu teve uma certa... não chega a ser uma auditoria, mas esse livro passou pela mão de alguns profissionais, tanto da polícia quanto investigadores, de perícia e tal, não passou? Eu cheguei, não o livro, mas quando eu comecei a escrever, eu cheguei a ter entrevista com algumas autoridades. Eu fui na delegacia falar com o pessoal, saber como funcionava a delegacia aqui, quem que era, tipo, a hierarquia, né? Uhum. Então eu tive falando com algum pessoal, porque na época também eu tava fazendo um curso da Polícia Federal, então a gente tinha muito contato com o próprio delegado da Polícia Federal. Uhum. Então dali também algumas coisinhas a gente beliscava, sem eles saberem, depois a gente acaba usando, sabe? Mas não era nada assim, vamos supor assim, oficial. Ah, o Ivaí fez uma entrevista oficial com fulano. Não, eram conversas descontraídas que dali eu tirava alguma coisinha, né? Perguntava pro camarada, por exemplo, o que aconteceria se de repente chegasse o diretor da Polícia Federal aqui, poderia colocar um delegado de um bairro acima do superintendente e tal? Então foi algumas perguntinhas que a gente for fazendo ao longo e depois falando, isso aqui dá pra usar, aquilo ali dá pra usar. Eu não sou perito em nada disso, então eu falo sem nenhum conhecimento, mas até por estar escrito no livro isso, que tu conversou com o pessoal que trabalha na área e tal, que tá no dia a dia ali, teve cenas assim que isso é a cara da polícia brasileira, sabe? Uhum. Tipo, por exemplo, bem no início do livro, isso não é spoiler, é bem nas primeiras 5 páginas, eu acho, tem um assassinato e o delegado desconfia que, cara, a arma usada não é uma arma comum. E daí ele passa pro superior dele, e o superior, se não me engano, é essa história. E o superior, não, isso é um assassinato normal, cara, por que tá tão preocupado com isso, sabe? Deixa de lado, meu Deus, não viaja, vamos pra praia. tô exagerando, mas é nesse sentido que, cara, é muito, muito característico brasileiro, assim. Uhum. E assim, tu conseguiu criar uma narrativa com bastante personagens, mas que ela é, como eu falei, ela é crescente e tu fica muito preso em saber qual é o próximo passo do vilão. E o tempo todo parece que o vilão tá um passo à frente do lado bom, digamos assim. Então tu fica, por mais que seja um cara ruim que quer assassinar, que mata a pessoa ao longo do livro e tal, tu cria uma empatia com ele, sabe? Tu quer saber quem é esse cara, o que que tá motivando ele, e enfim, eu acho que foi uma boa construção que tu fez. Parabéns de novo, cara. Eu espero que os leitores e ouvintes, assim que comprarem um livro, partilhem também dessa tua opinião. Vão partilhar, tenho certeza. Depois te passo o feedback deles, não se preocupe com isso. Puxando um ponto, então, um pouco mais pessoal, eu não sei se o ouvinte vai ter essa mesma experiência ou não sei se a pessoa de Florianópolis se conhece a região ou não. É, Ivair, eu falei contigo por e-mail, eu escrevi na resenha isso. O teu livro, cara, foi a primeira experiência que eu tive, assim, de... Eu sou de Curitiba, né, sou paranaense, mas eu moro aqui desde pequeno em Florianópolis, até por isso que eu falo tão rápido assim, não reparem. Não, os manezinhos falam mais rápido. Mas, enfim, continuando... Eu, primeira vez, cara, que eu leio uma história que se passa na minha cidade. Então, assim, por exemplo, eu gosto muito do Zafón, um autor espanhol, que é mais romance, assim. Em Curitiba ele é muito bem visto. É muito bom. É um autor, sim, que eu tenho como... Lógico, é um gênero diferente do teu, mas é um autor que eu tenho como exemplo. Uh-huh. Mas então, por exemplo, o Zafón, ele descreve lá as ramblas espanholas. Cara, eu nunca fui pra Espanha, não faço ideia de como sejam as ruas lá. Assim, eu vejo foto, procuro imagem, tem a capa do livro pra dar uma aura ali e tal, mas eu não imagino. Agora, quando tu fala, por exemplo, das dunas que ligam a Praia dos Ingleses até a Praia do Santinho. Pô, cara, surfável, pegava essa duna. Aí tu fala do Clube 12, que é do lado da minha casa, sabe? Aí tu fala, por exemplo, da SC-401, que eu morava no norte da ilha, eu pegava aquela rua duas vezes por dia, pelo menos. Então, cara... Bacana, né, cara? É assim, de tu imaginar aonde o cara parou o carro, que é onde tá a delegacia, o costão do Golfinho, no caso, né? O costão do Santinho, que virou o costão do Golfinho no livro. Uh-huh. Eu conheço, já entrei nele várias vezes. Então, assim, é um cenário que pra mim é muito tangível, cara. E eu achei muito bacana a construção que tu fez, assim. Então, pra mim, além do livro ser uma história interessante, de ter um enredo bacana, de ter personagens que te instigam a continuar lendo, esse fato de ser real, pra mim, contou bastante também, sabe? Então, assim, de repente, se eu tô sendo muito entusiasta aqui de elogiar teu livro tanto, parte disso, com certeza, se deve ao fato da história ser em Florianópolis também. É, não, eu tenho um carinho também por essa cidade tão grande que, nossa, rapaz, eu saio e eu volto, eu saio e eu volto. A minha família toda a gente trouxe pra cá, a gente era do interior e tal. Uh-huh. E, assim, é aquilo que eu te falei, eu procuro outro livro que eu lancei também lá em 2001, tem muito mais descrição ainda da cidade. Nesse até tem pouca. Não, é bem pouco, é bem leve. Mas, assim, eu procuro realmente tentar deixar o leitor como eu te deixei. Fiquei contente com isso agora, porque eu quero justamente isso, que a pessoa sente naquele bar, entra naquele bar e fala, pô, naquele livro o cara veio aqui, bicho. O senhor sabia que esse seu livro aqui, esse seu restaurante é citado no livro e tal? Sério? Então, eu quero deixar justamente isso, sabe? Tipo, aquele pessoal quando vai jantar num restaurante lá na Barra da Lagoa, né? Aquele restaurante realmente existe. E outra coisa que eu também preciso falar é que o teu livro, ele se passa no Brasil, mas não é, por exemplo, aquela história universal que poderia ser contada em qualquer lugar do mundo. Assim, lógico, a questão de ter um atentado, sim, de ter um vilão, sim. Isso sim é universal. Mas eu acho que tu criou a história no Brasil, tu contou a história. Por exemplo, tu elenca muitos pontos negativos do Brasil. Critica a segurança, a falta de policiamento, a questão do aeroporto de Florianópolis, as estradas, critica a imprensa. Tem uma parte que eu acho que não posso falar, que não vai mudar nada, que o vilão, ele tá numa duna, e daí ele lê uma placa, assim, de Praia do Santinho, a praia mais limpa do Brasil. Daí ele olha, mas como assim se tem esgoto na água, sabe? Exatamente. Então, tipo, tem esses contrastes brasileiros, e além de tu falar desses pontos, tu usa ele na história. Então, por exemplo, a segurança foi utilizada pra ele chegar no Brasil. A falta de, sei lá, de um raio-x no aeroporto facilitou a entrada dele. Então, são coisas pequenas que vão delimitando um cenário, e, assim, tu realmente sente que a história tá acontecendo aqui, e não, por exemplo, em outro lugar. Não, se fosse nos Estados Unidos, cara, isso não aconteceria assim, sabe? São pontos que foram muito positivos pra mim, assim, cara. Não sei se foi proposital isso, imagino que tenha sido, né? Não, foi tanto foi que pesquisa, né? A gente fez muita pesquisa. Eu fiz muita pesquisa mesmo. Eu gosto de escrever alguma coisa sempre pesquisando. Às vezes, assim, leio 4, 5 livros, leio jornal, vou na internet, fico uma semana, 15 dias, pra escrever, às vezes, 4 linhas, né? Uhum. Mas eu quero escrever justamente uma coisa plausível. A ficção é a ficção, mas os locais, eles são reais. Então, eu quero colocar, e tipo, esses problemas que eu tenho no livro também, eles são reais também. Então, eu coloco, tipo, o evento em si, a história em si, num local onde realmente possa acontecer aquilo, né? E eu vou puxar só um pontinho aqui, não vou, assim, pra não ficar falando só bem da obra, tá? Não, isso vai como uma crítica positiva a você, até porque não é um ponto... Enfim, eu vou falar que eu fico enrolando muito, não falo. Eu, cara, comprei demais, como eu falei, o anti-herói, né? O vilãozinho do livro ali. Uhum. O Extranho, que é um codinome que ele criou e tal. E eu fiquei muito curioso pra saber, cara, qual é o plano desse cara. Quando as coisas vão se descortinando, tu vai descobrindo o que tá acontecendo, por que que ele mata a gente antes do evento e tal, quem que ele tá matando e coisas assim, tu vai, cara, esse bicho é muito inteligente. Eu criei uma expectativa muito grande com ele, assim, sabe? Mas eu acho, cara, assim, que no final do livro, apesar de a motivação ficar clara pra mim, ela não ficou clara. Eu sei que parece contraditório. Não, eu entendo, né? É porque assim, Marcelo, alguém já tinha me falado também, inclusive em outra resenha, é que na verdade o mundo do assassino profissional, como eu li muito também sobre isso também, o mundo deles é bem diferente, assim, eles, apesar de tudo, eles têm um contrato e eles vão até o fim pelo contrato. Sim, cara, foi isso que eu pensei quando eu escrevi a resenha. Eles vão até o fim, então quer dizer assim, os caras contrataram ele ele. Ele, de um momento pro outro, se ele achasse difícil, ele poderia cair fora. Sim. É, não tem problema. E até pros caras encontrarem ele foi uma dificuldade pra contratarem ele. Então ele poderia cair fora e tal. Mas assim, a honra deles é cumprir o contrato. E assim, realmente, de repente, o motivo, eu tenho que matar porque me contrataram e tal. Mas é um mundo aleatório. Apesar dessa honra dele, ele é um mundo meio de ponta cabeça, né? Porque é igual você fala, parece tão pouco esse motivo, né? Ele não tem uma raiva do cara, ele por ele mesmo, ele não tem nada. Mas daí é igual o pessoal do... quando tem uma reunião em Curitiba lá com o Conselho de Segurança, né? O próprio pessoal da Inglaterra, do CIS, eles comentam, se a gente olhar por isso, só por isso, é muito simples. Uhum. Se a gente olhar por isso, a gente está sendo muito simplista. Ele tem alguma coisa que motiva ele, mas que realmente é, para nós, os leitores ou quem está envolvido ali na trama, aquele motivo não é o bastante, né? Mas eu penso assim, por exemplo, mesmo que tu pegue além do assassino em si, assim, tu pega, por exemplo, quem tá contratando o serviço, tá? Uhum. Eu entendi, beleza, a motivação do por que contrataram, eu entendi, enfim, não vou dizer aqui pra não acabar com a história. Não, tranquilo. Isso tá no livro, não deixa de estar lá, mas eu não sei se é por costume de filmes que são muito explicativos, de outros livros que são muito detalhados, eu senti uma falta de esclarecimento maior, assim, sabe? Ah, sim. A gente queria com isso. Mas pensando quando eu escrevi a resenha, acho que foi ali que eu tive um estalo que, cara, isso não é um ponto negativo, é só uma coisa assim que me passou e eu tô te passando até como feedback de leitor pra autor, né? Não, a gente nem sempre recebe elogios, conforme eu te falei, quando eu ia escrevendo, eu ia recebendo também críticas, o pessoal ia me ajudando, muda isso, muda aquilo, né? Uhum. Então, não se preocupe com isso, não. Todas as críticas são sempre muito bem-vindas, porque amanhã ou depois, se eu escrever outra coisa, eu vou ter que me preocupar um pouquinho mais com isso. Claro, né? Mas assim, pra fechar a opinião aqui, quando eu comecei a pensar nesse ponto, assim, eu, por exemplo, me deparei com atentados nos Estados Unidos, atentados no Afeganistão, enfim, assassinatos em São Paulo. É, cara, tem muita coisa, assim, eu não digo nem de assassinato de terroristas, enfim, pega qualquer crime no Brasil, pegar um universo menor. Nem todos os crimes no Brasil, eles têm uma motivação clara. É, por exemplo, ninguém, cara, é muito raro tu saber, ó, a pessoa matou fulana por isso. Então assim, cara, se na realidade não é assim, por que que eu vou exigir que teu livro seja? É verdade. Tem a motivação lá, eu sei qual foi o, digamos assim, a faísca, de onde começou a faísca pra isso, então beleza, sabe? Desencadeou o processo todo e o que começou sendo, eu tava escrevendo a resenha, né, e começou sendo como ponto negativo da obra, cara, olha, e vai, ele faltou isso, acabou sendo como um, cara, não, releva, sabe? Isso não vai estragar a experiência de leitura e é um livro que é muito maior do que isso e valeu a pena, sabe? Ah, agradeço tuas palavras mesmo e a gente espera que o pessoal realmente goste, né? A intenção foi essa, é escrever pro pessoal poder gostar, né? Então vamos ver o que que é a quantidade de pessoas que vão comentar sobre isso e vamos tocar a bola pra frente, que eu já tenho um outro encaminhado aqui. Olha só, bom saber, hein? É. Muito bom saber. Mas então, Ivair, eu te deixo aqui um espaço final, cara, porque eu já falei demais do teu livro, né? Eu espero realmente que quem está nos ouvindo vá atrás e leia o Morte de Dezembro e que quem vier de fato a ler, que concorde pelo menos em parte comigo. Aguardo o feedback de vocês. Falem comigo, falem com o Ivair. O feedback vai ser sempre muito bem-vindo, como vocês puderam ouvir até agora. Opinem, divulguem, enfim, fiquem à vontade. Ivair, faça então o seu jabá, cara, fale seu site, redes sociais, onde o pessoal pode falar contigo. Fique à vontade aí para estabelecer um canal de comunicação com o seu leitor. Tranquilo, Marcelo. Obrigado pelo espaço também. Bom, pessoal que para adquirir o livro, eu indico a Cia dos Livros, ciadoslivros.com.br, www.ciadoslivros.com.br, porque ali entregam até 3 dias. E nós temos a venda também na Saraiva, mas é tudo online, tá, pessoal? Vocês não vão conseguir encontrar o livro físico, então só encomendando pela internet. Mas tem também nas livrarias Curitiba, não tem? Eles não estão colocando, rapaz. Eu tentei falar com eles e tal, o problema deles é com a minha editora. Então eu indico sempre a Cia dos Livros. Não, mas sem problema. Amazon.com também está vendendo, quem é de fora da Europa, Alemanha, Itália, Amazon.com está vendendo livro físico, não é... Para Kindle e tal. É físico mesmo. Então o contato pode ser pelo Facebook Ivair Gomes, no Facebook, quem quiser mais alguma indicação. Também no e-mail, que o Marcelo depois vai disponibilizar, porque falando assim fica meio difícil. Eu coloco aqui embaixo na postagem depois todos os links, Facebook, e-mail, sem problema. Perfeito, né? Perfeito. Agradeço, então. E os contatos contatos. Eu mesmo tenho o costume de responder mais e-mail do que Facebook. Qual que é o e-mail mesmo, cara? É o xfestranho. Xtranho. Ah, Xtranho. Que é o nome do vilão do livro, né? Perfeito. Muito bacana, perfeito, cara. Muito bacana. Mas mais alguma mensagem final aí, Vair? Quer falar mais alguma coisa? O que eu queria dizer é que agradeço a você pelo espaço, pelo tempo que a gente tá aqui. Foi uma conversa muito legal, legal mesmo. Assim, a gente conversar com uma pessoa que gosta de ler, saber que gostou da obra, do que a gente fez, é muito significativo pra gente, sabe? E assim, eu só quero dizer pro pessoal, pra não esquecer o nome, porque pro ano que vem provavelmente já vai ter outro também. Então quem gostar desse, de repente tem um outro pra guardar. Acompanhe Vair Gomes no Facebook que vão ver. Tá, só uma perguntinha aqui. É o mesmo universo? Vai ser policial também? Olha, na cabeça tá sendo diferente. Na cabeça tá sendo mais uma mescla. Não, eu perguntei só pra deixar todo mundo com vontade. Ah, né? Perfeito. Perfeito, perfeito. Mas então, cara, quem agradece aqui sou eu, amigo, pelo contato lá no início, por todos os e-mails trocados, pelo livro que você mandou e que eu tive aí o prazer de ler, pela disponibilidade de gravar, mesmo, cara, por tudo de verdade. Eu realmente espero aí que muita gente vá atrás do teu livro e leia ele, que como tu falou, guarde teu nome na cabeça, porque ano que vem tem coisa nova também e tal. Desejo pra ti todo o sucesso do mundo e no que precisar, saiba que eu e o LivroCast estaremos aqui. Estamos aqui, né? Um abraço e obrigado, cara. Boa noite. Boa noite. Então o LivroCast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Posso puxar um assunto agora aqui pro fim do cast? Tranquilo. Eu vou pedir pra te fazer jabá, falar de site de novo, falar de onde o pessoal te encontra, falar de e-mail pra contato. Isso tu fala o que quiser falar, tá? É, eu tenho Facebook, eu tenho... Mas o problema é eu lembrar de cabeça essas coisas. Quer já separar aí pra gente falar aqui? Deixa eu tentar aqui achar aqui. Ah, tranquilo. Que daí a gente passa o endereço pro pessoal certinho, né? Velho, eu tô maluco com a parada do Fawcett, do Foresight, sério. Como é que pode, né? Às vezes a referência tá tão na nossa cara que a gente não... É, tá acostumado, né? Escuta, aonde que eu vejo o endereço mesmo da página?